deixou, a boa nova, a boa notícia, para a alegria. Começa a sua jornada com o anunciado da paz, da esperança e da alegria aos homens. No Sermão do Monte, sentado sobre uma rocha, ele fala com um verbo amoroso sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados significa felizes. Jesus vem nos dizer que mesmo passando em um mundo de provas e expiações, ainda de sofrimento, um mundo atrasados, nós haveríamos de nos considerar felizes. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E continuando falando aos homens sobre as felicidades que nos aguardam, veio nos dizer que o seu reino não é deste mundo. Anuncia-nos o sofrimento, dizendo-nos que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vencer o mundo é estar nele, mas não ser escravo das paixões materiais. Porque sendo homem ainda um espírito em evolução, crianças, entre aspas, espiritualmente falando, ainda temos muito o que aprender. Mal nos libertamos dos instintos da animalidade, como está prescrito na questão 742 de O Livro dos Espíritos. A guerra é decorrência da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual da humanidade, no estágio em que se encontra. Então, se estamos ainda presos à matéria, ao egoísmo, que é justamente o instinto de conservação, o medo de passar por provações, por necessidades, e começamos a acumular, começamos a guardar em depósitos, a juntar tesouros, para que não passemos por necessidades no futuro, porque já sofremos invernos, secas, períodos de guerra e de fome. Se temos ainda enraizado em nós o orgulho, é porque temos ainda muito medo de não sermos aceitos pelos nossos irmãos. A psicologia nos diz que um dos maiores temores da humanidade é o da rejeição. Então nós usamos ainda o nosso orgulho, acreditamos ser mais do que realmente somos e nos mostramos aos outros através de uma capa que não corresponde à realidade. Queremos conquistar o amor e o respeito dos outros, ser aceitos. E muitas vezes soterramos os talentos que o Pai nos confiou somente porque seríamos muito diferentes dos demais. Quando Cristo e seus emissários notabilizaram-se justamente por serem diferentes. Então Jesus vem diferentemente dos outros conquistadores que dominavam os povos, as terras, através do sangue, da espada, das guerras, do poder. Jesus vem nos trazer uma mensagem de amor. O Messias anunciado pelo povo judeu, aquela época já monoteísta, já acreditando em um Deus único, cercado por diversas outras civilizações que ainda adotavam o politeísmo, a crença em vários deuses. Jesus escolhe as areias ensolaradas da Galileia para levar a sua mensagem de amor por toda a Judeia, a Samaria, a Pereia. Naquela região estava o preparo para receber o Messias. Os profetas judeus já anunciavam há muitos anos. E diferentemente do que o povo acreditava, que seria um conquistador, que dominaria todas as nações e os povos com seu poder, Jesus vem nos conquistar pelo amor, pela esperança e pela alegria. Os seus discursos, em outra fase de sua vida, passam a ser observações rigorosas. Adverte-nos quanto ao apego à matéria, quanto à vaidade intelectual dos